anjo proclamou o primeiro Natal aos pobres pastores, ao céu de Belém, lá nos campos aguardar os rebanhos do mal, numa noite tão fria e escura também. Natal, Natal, Natal, Natal, é-nos nascido o Rei Divinal. E de súbito no céu uma estrela surgiu, no Oriente brilhou com um estranho fulgor, e a terra percebeu essa luz que caiu. Muitas noites ainda em exímio esplendor. Clara luz dessa estrela sem par, do Oriente os pastores a foram seguir, à procura de um rei que devia chegar aos judeus e às velhas promessas cumprir. Essa estrela apareceu e os pastores guiou na estrada que para Belém os conduz. Afinal, sobre Belém essa estrela parou, mesmo assim